controle, é o uísque Gilet Alpha. Nós tivemos um problema aqui de quebra de barra de reboque, então nós estamos retornando para a posição para trocar a barra. Cint, reporta novamente pronto para o reboque, uísque Gilet Alpha. Reportará para retornar o reboque. Controle, o Whiskey Juliet Alpha agora pronto para novamente o reboque. Autorizado, reporta para ingressar no pátio 1, Whiskey Juliet Alpha. Reporta para ingresso. controle é Whisky Juliet Alpha para ingresso no pátio principal. Autorizado, até o portão 03, Whisky Juliet Alpha. Eu, Whisky Juliet Alpha, seguinte. Controle Whisky Juliette Alpha, reboque finalizado. Bom dia e obrigado. Gente, Whisky Juliette Alpha, bom dia.